contacto para la parte de aquí, ya tengo 05, no veo bien. Llamamos en 3 horas para aquí. Estilo Delta, autorizado, táxi de Brapapá, reposto para ingresso na pista no 7. Papá, encontrará. Papá, o Jack e o Delta. Jack e autorizado ingresso, reposto cabeceiro no 7, alinhado pronto. Encontrará o Jack e o Delta. Colo 03, está pronto para decolar. Terra Kilo Delta, pistão no 7 livre de decolagem, 0,0 graus, com 3 não. Livre de decolagem, Terra Kilo Delta. Salvador, muito. Good evening, this is 3662. Down 3662, continua approach, expect it to clear. Roger, family 3662. Kilo Delta, decolado 06, controle 199, decimal 35. 1935, Serra, Kilo Delta. Boa noite, obrigado. Granite 09, vacate the rising, call Gladwell 1, decimal 1. Right 1, 2, 1, decimal 1, 3, 6, 6. Dois 1, 0, 9, meia, estabilizado na linha 10, tá? 1, 0, baixar a trama. 1, 0, 9, meia, continua a aproximação, guardando que fica livre. Nossa, escuta guardando, 1, 0, 9, meia. Alpha 93662. Zero, nove, meia, depois, zero, vento, zero, três, zero, graus, dois, nove. Depois, zero, vou, zero, 3662, Alpha Juliet, gate 03. Alpha Juliet, 03, 3662. Alô, Salvador, muito boa noite, esse é 6310, da formação Romeu, autorização Recife, nível 390. 190, prepare a fuga, só um minuto, por favor. Preparando a fuga, vai dando a autorização, 6310. Paulo Salvador, 3258, boa noite novamente. É, Paulo Zuno 4, 1211, Paulo. 211, obrigado. Confirme, senhora, a saída prevista? Obrigado. Boa noite, livrou o voo 1096. 096, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ana Alfa, reportará antes da Juliette. 096. Oxalé 6310, copia? Tá pronto, 6310. Recife 350, autorizado, via Pesuru 97, quadra 90 curva esquerda, saída Puca, Jean Maracaju, 5145, transponder, 1935, controle. Zona 0, autorizado Salvador Recife, nível 350, via Pazulu 10. Decola da 10, curva esquerda, saindo da Puca, transição Aracaju, transporte 5145 e o controle 119-35, 6310. Primeira aerovia é Pazulu 17, o 6310. Afirmo, conforme cotejado, é Pazulu 17. Correto, chefe 45. Do 31, estabilizado ILS. 3831, livre pouso na pista 0, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pista 10, TAM 3831. Juliette, o gol 1-0-9-0. Juliette, Juliette, portão 9. Confirmando, é o 9? Exato. No 3831, solo foi o Zuno 9, direito no 211. Direito 211, tá, 3831. Uma salva pra tá 3831, levou? Tá 3831, boa noite, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3831. Pronto, autorizado, Fortaleza 370, via Pedro Luna 9 até Bangu após Abuco, Fortaleza. Recola da 1-0, curva à esquerda no perfil da Momo, transição Froti. 5151, transponder 1935, controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Brasil 19, Bangu, Abuco, Fortaleza. Colapsão no 0, na Momo, transição Ferti, com curva esquerda fora. 5151, transponder, 11935, controle 328. Correto, chame pronto no 2, para o esperamento. Pode chamar. 3831 no ingresso Juliette para o portão 62. Tem o ingresso Juliette para o 62, tá? 3831. Janela 6310, no 5, por isso é cancelamento. Autorizado, senhor Pretaque. Um abraço. Delta autorizado, parte 1 no Índia, novo ponto de espera 295-17, boa viagem. Obrigado. Boa noite, é o Tan 3815. Prossiga. Eu queria antecipar a nossa saída, é, a princípio temos a Borde, ou seria Borde 9? É para Guarulhos, a primeira aerovia seria a Pedro Luna Zero? A Pedro Luna Zero, exatamente. Da Euleda Mótima. Da Euleda Mótima, obrigado. Salvador, Estelar 63, 10, ponto de espera, da 10, está pronto. Estelar 63, 10, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 040 graus, 029. Alinhe e decola, da 10, 63, 10. QRM 310, decolado 33, controle 119, decimal 35. 193. Salvador, TAM 3258, puxe bem aqui o estacionamento. 58, autoridade de liberdade. Baixa um ataque, 3258. TAM 3858 para o táxi com 159 a bordo, 3:25, Teresina. Direita Índia, ponto espera 1295, 1017, boa viagem, o 3858. Direita Índia, ponto espera 1295, uma boa noite, 3858. Salvador, boa noite, esse é o gol 1096. Gol 096, boa noite, prepare a bomba, só um minuto para cobrir. Afirmativo, bomba. Salvador, uma boa noite, TAM 3858, ponto de espera da 190, pronto. TAM 3858 autorizado, alinhar e decolar pistão a zero, vento calmo. Alinhar e decola pistão a zero, 3858. 1096, pronto para copy. Ô, 96? Pronto. Afirmativo, né, escuta. Fortaleza autorizado 370, via Pedro 19 até Bangu, após Abuco, Fortaleza. Decola da 190, curva esquerda no perfil da bomba, transição Fruti, 5154, transponder, 119, decimal 35, é o controle. Afirmativo, aprovado 370, voando para Fortaleza na Apesulu 19, até Bangu, depois direto Abuco, depois direto Fortaleza. Decola da 10, primeira à esquerda, a transição é Proti, 5154, o transponder e o controle 119-35, e a saída é Momo, transição Proti, retificado. Uma mutação flotil, correto. E eu só não compreendi o nível, 370 aprovado. 370 aprovado, confirmo. Chame pro antônio 9. Tá no portão 09. Salvador, boa noite, azul 4298 final. 4298, avistado, Kennedy 1097, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. Também autorização, 4298. 4258, decolado de 45, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, 3258. Azul 4298, cheque o trem, autorizado pouso, pistão 0, vento calmo. Leve pouso 4298, baixado, tá bom. Alô, o 096 na posição 9, falecida por tiver questionamento. Autorizado, chefe, eu tô aqui. Amarei. Azul 4298 no solo 48, libera direita, solo 121, decima 1. Isso é solo 21, 4298, obrigado. Solo Solo Salvador, boa noite, Alfa, Parque 2983. Parque 298, taxi via Alfa, reporte Santos da Juliette. Alfa, reporte Santos da Juliette, Alfa, Parque 2983. Então, Juliette, azul 4398. 298, autorizado ingresso Juliette, portão 2. Portão 1, não. Posição 01. Juliette 01, azul 4398. Alivice táxi, o gol 1096, 3 horas 10 de autonomia, alternando João Pessoa, POB 1970. Bruno Índia, Ponte Fera, 1895, 1017, boa viagem, 096. Bate o Uno Índia, é o Ponte Fera da 1010, 17, gol 1096. Boa noite, 1096 da Gol, ponto 0090, pronto. 1096, autorizado, alinhar e decolagem, pistão 0, vento calmo. Desalinhamento, decolagem, cabeceira, 1-0, Gol do 096. Salvador, clear and good evening, 3815. Ready to cross the Guarulhos, level 300. 3815, stand by for copy, prepare the air departure. Stand by. Decolado 57, controle 19, decimal 35. Canal 3, 1, 3, está 1 milimia do marcador externo, visual com 90. Oxalé 63, 1, 3, QNH 10, 7, autorizado pouso pistão 10, vento calmo. Time pouso 90, 63, 1, 3. Salvador, na escuta do Papa Romeu Mike, o seu Alfa. Sim, prossiga. Boa noite, o Mike, o seu Alfa solicita autorização de rebote, de reboque da posição meia dúzia para a posição meia dúzia Lima do pátio 3. Autorizado, reporte o término. Gente, autorizado, Mike, o seu Alfa reportará o término. 3815, ready to copy. Go ahead, Proton 3815. Direto Guarulhos, flight level 300, via Alfa Zulu 10. Departure from 1810 after departure right turn, dial departure, then fly data, then match for position. Walk 5163, auto approach frequency 19.5. Here to Guarulhos, dial 300, takeoff runway 10, right turn.